escrevo essa carta, pois não tenho voz suficiente pra nós. Não durmo direito há alguns dias, só alguns dias. E vem a tranquilidade do sono, se mistura a realidade do sonho. E nessa hora, ninguém é de ninguém, de ninguém. Essa carta que eu te escrevo não impede que eu fique mudo, mas o resto da carta, o resto de tudo, o resto do mundo, eu só mostro quando você se entregar. Se eu parar de pensar em você, o sono vem. Quando vem, é só parar de pensar em você que o sono vem. O sono vem. Essa carta, pois não tenho voz suficiente pra nós. Não durmo direito há alguns dias, só alguns dias. Se eu parar de pensar em você, o sono vem. O sono vem. Mas é só eu parar de pensar em você que o sono vem. O sono vem. Mas talvez eu ainda ache que as pílulas pra dormir na minha vida se encaixem como uma forma de fugir. Ah, ah, ah, ah, de você. Se eu parar de pensar em você, o sono vem. O sono vem. É só eu parar de pensar em você.